12 anos consecutivamente em seu rádio com a sua participação em audiência, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, mande um e-mail para nós e solicite músicas. usp.fm@cc.usp.br. O nosso site para que você possa nos ouvir por este mundão afora. www.usp.br/radiousp. Mas nós queremos agradecer imensamente o envio destas pérolas do maior colecionador de músicas popular que conhecemos, o promotor de justiça que reside em Campinas, o Dr. José Frederico Curuli, que está nos possibilitando colocar a nossa correspondência em dia. Cartinha que está em nosso poder há 1 ano e 2 meses. Quem nos escrevia naquela oportunidade, o nosso gentil ouvinte, dente em descalvado, Sr. Luiz Eduardo Benites, conosco. E ele solicitava, com Jorge Veveigo, caricaturista do samba, um grande sucesso carnavalesco do Jorge Veiga, do Haroldo Lobo, Quem Chorou Fui Eu. Ainda na pedida para o Luiz Eduardo Benites, nosso gentil ouvinte, também do Haroldo Lobo, desta feita, com o conjunto Os Cariocas, a melodia Só Vou de Mulher, arranjo muito bonito para este conjunto vocal. Eu quis fazer você chorar, você sofrer. Nosso amor morreu, mas quem chorou foi eu. Eu quis fazer porque chorar você sofrer. Um dia o nosso amor morreu. Chorar, mas quem chorou foi eu. Você chorar, você sofrer. Um dia o nosso amor morreu. Quem chorou foi eu. Eu quis fazer você chorar, você sofrer. Um dia o nosso amor morreu. Já me disseram que o Flamengo é o grande dos 10 mais. Agita as massas e provoca emoções sensacionais. mas se quiserem estragar meu amanhã, é só me carregar para o Maracanã. Ai, ai, não tô de berrar, bota a mulher no Flamengo, me convida, eu vou até jogar. Ai, ai, não tô de berrar, bota a mulher no Flamengo, me convida, eu vou até jogar. Go, go, go, go, go! Eu admiro uma parada e um desfile militar, forças armadas coloridas e os tambores a rufar. Mas se quiserem estragar meu feriado, é só me carregar pra ver soldado. Ai, ai, ai, meu capitão, bota a mulher na parada e me chama pra empurrar o canhão. Ai, ai, ai, meu capitão, bota a mulher na parada e me chama pra empurrar o canhão. Jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que você está ouvindo pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta vão desfilar em nossa passarela sonora Jorge Goulart, Carmen Miranda e Mário Reis e Luiz Gonzaga e Fagner.